passa um copo, uma cerveja pra acompanhar. Enquanto ela não chega, eu tô aqui num bar, tomando umas e outras pra aliviar. Bebe que passa. Miquéias Almeida, minha dose, coração. Sentado nesse quarto, não sei explicar. Das vezes que um dia você só me fez chorar, me fez chorar. O que resta agora? Apenas apagar as mágoas da saudade dentro de um bar. De um bar. Bebe que passa, um copo, uma cerveja pra acompanhar. Enquanto ela não chega, eu tô aqui num bar, bebendo umas e outras pra aliviar. Bebe que passa, garçom, traz uma lata de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa quando ela voltar. Bebe que passa. Sentado nesse quarto, não sei explicar. Das vezes que um dia você só me fez chorar, me fez chorar. O que resta agora? Apenas apagar as mágoas da saudade dentro de um bar. De um bar. Bebe que passa, um copo, uma cerveja pra acompanhar. Enquanto ela não chega, eu tô aqui num bar, bebendo umas e outras pra aliviar. Bebe que passa, garçom, traz uma lata de cerveja, que hoje eu só saio dessa mesa quando ela...